Ponte Bruta. Senta só. Dá licença, deixa eu pôr na mesa meu skill. Hip hop que acredito não veio para ser lil. Tem que pensar grande, mas sem deixar de ser real. Toma cuidado que o jogo é pesado aqui no Brasil. Sangue frio, rima quente, cê ainda não entendeu. Quer testar? Tenta a sorte que o azar é todo seu. Fácil é pegar o mic pra dizer, é tudo nosso. Só o tempo vai dizer quem que nasceu pra esse negócio. Tem muita gente falando, poucas telas trabalhando. Enquanto isso eu tô levando, fortalecendo a corrente. Vamos se agilizando, que o bicho tá pegando e eles já tão entendendo. Aqui com nós a chapa é quente, os moleque escuta as track, põe as latas na bag, cheque o microfone, cheque, vamos ver se eles conseguem parar o bonde dos pesados que tão na linha de frente. Que acabar com hip hop, vão ter que acabar com a gente. Diamante bruto, luto pra termos expansão, tirar os putos do volante, soltar o freio de mão. Já vi muito menino bom sem oportunidade, debandar pro lado errado, sem noção da realidade. Falta de informação ou falta de incentivo. Um povo sem educação parece ser mais lucrativo. Meu papel é alertar, fazer da música um aviso, mandar real pro povo não sair no prejuízo. Se a gente não se ligar, se a gente não se envolver, se a gente não se informar, se a gente não se manter, vários querem dizimar, formatar, corromper. Se a gente não se juntar, isso que vai acontecer. Pior que ver isso chegar é entender e aceitar. Por isso que eu e os meus jamais vamos nos entregar. Não basta só cê ter talento, se cê é do hip hop, então cê tem que ter conhecimento. Será que eu tô viajando ou tem muita coisa errada? Antes de querer dinheiro, tem que honrar essa parada. Quer testar? Porque eu rimo é ensinamento de bambata. Se é pra fazer rap, então vai ser só pedrada. Você quer grana? Eu quero rap bom pra molecada. Fundamento não anda junto com ideia furada. Sai da lama é a meta, só que de alma lavada. Se é pra fazer rap, então vai ser só pedrada. 1, 2, 3, teste, sem flash, sem cash. Os MCs aqui prossegue honrando o microphone. Check com cautela pra fazer, sem dar trela pros porém. Se duvida do que eu faço, quer conferir? Então vem. Quer testar? Então se prepara. Meu rap é cuspir na cara daqueles que metem marra, mas deixa a desejar. Pra provar que o sol não para, eu deixo a ideia clara que eu não tô aqui pra farra, nem só me vangloriar. Faço, corro, trampo, me desdobro pra fazer o melhor. Pensa, idealizo antes que as ideias virem pó. Antes de falar de mim, se orienta e analisa. Sou simples, mas conheço bem o chão que você pisa. Quer testar? Então te aviso, detesto quem só frisa. Ideia capitalista com os rap que rouba a brisa. Eu e o rap caminhamos junto igual b-boy break. Não faço som só pra festa e deixo um fuck pros fake. Falo, rimo, canto tudo que eu tenho a declarar. Assina embaixo o reforço, esse é meu modo de pensar. Desde o 990 até meu coração parar. Bato de testa com quem me detesta e digo: quer testar? Rap é compromisso e mostrar serviço é necessário. Cada dia é um novo dia e não mais um no calendário. Cê diz que eu não sou páreo, seu pensamento é falho. Enquanto cê me julga, eu tô com foco no trabalho. Falador, passa mal. Impostor, passa mal. E eu passo longe de quem faz esse papel boçal. Terceira visão, pra flagrar os vacilão mocado. A parte que me deve eu faço, não fico parado. Quem duvida do que eu sou, do que eu fui, do que eu faço, do meu trampo, tô em campo, pronto pra correr pro abraço. O espaço tá aberto, não flerto, eu acerto. Quer testar o skitter, tô a postos, mas fica esperto. Será que eu tô viajando ou tem muita coisa errada? Antes de querer dinheiro, tem que honrar essa parada. Quer testar? O que eu rimo é ensinamento de bambata. Se é pra fazer rap, então vai ser só pedrada. Você quer grana? Eu quero rap bom pra molecada. Fundamento não anda junto com ideia furada. Sai da lama é a meta, só que de alma lavada. Se é pra fazer rap, então vai ser só pedrada. Só pedrada. Pedrada. Fazer rap então vai ser só pedrada.